Quem é o Jamal? Vamos ensinar para esses caras. Jogabundo da Mafia Mike, tudo reunido. Tá ligado? Por quê? Por quê? Eu tô comendo bosta, tô comendo bosta, tô comendo bosta junto nessa bosta. Tô comendo bosta, tô comendo bosta, bosta de cachorro tá presa na minha bosta. Tô comendo bosta, tô comendo bosta, tô comendo bosta junto nessa bosta. Tô comendo bosta, tô comendo bosta, tem muita bosta de cachorro presa na minha bosta. Comedor de merda, sua mente é lerda. Se você não come bosta, é bom ficar esperta. Aperta minha barriga, sai bosta igual sorvete. Alimentei a sua família com bosta e leite. Leite de peru, direto do pau. Me sinto o Masterchef na cozinha, eu sou o Mano Brown. Uma espiga melhor do que o Tupac, então fica ligeiro com os manos da Mafia Mike. Não perdoa cadeirante, muito menos mulher. Em qualquer instante eu ando com colher. Se tu sair do banheiro, eu entro logo correndo. Levanto a tampa da privada e vou logo comendo. Por quê? Tô comendo bosta, tô comendo bosta. Tô comendo bosta, junto nessa bosta. Tô comendo bosta, tô comendo bosta. Bosta de cachorro tá presa na minha bosta. Mais bosta, mais bosta. Mais? Mais bosta, mais bosta. Muito mais. Mais bosta, mais bosta. E aí, Jamal? Fala pros caras o que você quer, vai.